essa garota é minha, não olhem pra ela que eu tenho ciúme de qualquer coisinha, essa garota é minha, essa garota é minha, não olhem pra ela que eu tenho ciúme de qualquer coisinha, você transformou minha vida e deu nova ilusão. Você balançou a estrutura do meu coração. Por isso eu tenho ciúme, meu bem, de você. Não quero que te olhem pra nenhum minuto arriscar de perder. Essa garota é minha, essa garota é minha. Não olhem pra ela que eu tenho qualquer coisinha, essa garota é minha, essa garota é minha. Não olhem pra ela que eu tenho ciúme de qualquer coisinha. Transformou minha vida e deu nova ilusão. Você balançou a estrutura do meu coração.